Que bom é despertar num domingo ensolarado, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. E meio que vem da cidade de Araraquara, nossa querida morada do sol. Quem assina o mesmo é o gentil ouvinte, aliás, é a gentil ouvinte, Dona Leia Barretos Cunha, que reside no bairro Fonte Luminosa, em Araraquara. E Dona Leia Barretos Cunha está conosco nesta manhã e afirma categoricamente que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ela gostaria de reativar a sua memória, pois ela tem 57 anos de idade. Dona Leia Barretos Cunha, quero ouvir com Luiz Lua Gonzaga, do maestro Gil de Moraes. Luiz Gonzaga, sua voz, sua sanfona e sua simpatia, São João do Carneirinho, que pérola da música. Carmélia Alves, é viva para a satisfação nossa. Carmélia Alves, que era do elenco da Rádio Nacional do Rio. Carmélia Alves, do maestro Hervé Cordeau, que nasceu em Minas. Esta noite serenou, arranjo do Hervé Cordovil. Ainda para ela, Dona Leia Barretos Cunha, do bairro Fonte Luminosa, em Araraquara, a voz orgulho do Brasil, Vicente Celestino, defende do Tom e Vinícius, arranjo do Tom, Se Todos Fossem Iguais a Você. Providência, vamos ter minha granel. Vou ter pelos meus cargos 20 espigas em cada pé. Pelos cargos vou colher 20 espigas em cada pé. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu miudar 20 espigas em cada pé. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Vai com São José, vai lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. Eu plantei meu milho todo no dia de São José. Se me ajuda a providência, vamos ter minha granel. Vou colher pelos meus carcos 20 espigas em cada pé. Pelos carcos vou colher 20 espigas em cada pé. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, lê lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José, fale lá com São José. Peça pra ele me ajudar, peça pro meu milho dar 20 espigas em cada pé. Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou, não me

você. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. E ela fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã. Vamos sim, nesse domingo, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mário Benevides, ele reside aqui em nossa cidade, esse gentil ouvinte, o senhor Mário Benevides, nesta manhã, quer ouvir com o Canhoto da Paraíba. Aliás, este violonista foi muito elogiado pelo Radamés Inátali, que era seu fã de carteirinha, o Radamés Inátali. Canhoto da Paraíba, escuta em seu pinho do Aristides Borges, Subindo ao Céu. Que gravação antológica, maravilhosa. Carlos Cachaça também desfilando aqui em nosso coreto imaginário, em nossa passarela nostálgica. Carlos Cachaça vai cantar do poeta Hermínio Belo de Carvalho, Alvorada. Tudo isso, aliás, para o senhor Mário Benevides, gentil ouvinte residente aqui em São Carlos, que ainda quer ouvir do Jota Fortuna, em belíssimo arranjo para o Chico Petrônio, a valsa Raios de Sol.